gosto de te ver assim, tão calado, sem olhar pra mim, ao meu lado e tão só. Meu amor, tenho medo de perder você. Faço tudo, mas você não vê que eu estou por aqui. Estou por aí.